hasn't stopped raining for days. My world is a flood. But slowly I become one with the mud. But if I can't swim after 40 days and my mind is crushed by the crashing waves that beat up so high that I cannot fall, lift me up, whoa. Lift me up when I'm falling. Lift me up and we can die. Flashing in the ocean, I'm losing control. Dark sky all around. Can't feel my feet touching the ground. But if I can't swim after 40 days, if my mind is crushed by the crashing waves, lift me up so high that I cannot fall, lift me up, whoa. Lift me up. Dry the stream still flowing, casting down all ways and sin and guilt that overthrow me. Lift me up, I need you to hold me. as long as I can see your face. When life you grateful for the blood. Yeah. By the blood of the I'm not afraid of the dark. see a forgetfulness. The chains of yesterday surround me. I yearn for peace and rest. I don't want to end up where you found me. And it echoes in my mind, keeps me awake tonight. I know you've cast my sin as far as the east is from the west. And I stand before you now as though I've never sinned. But today I feel like I'm just one mistake away from you leaving me this way. Jesus, can you show me just how far the east is from the west? 'Cause I can't bear to see the man I've been rising up in me again. In the arms of your mercy I find rest. 'Cause you know just how far the east is from the west, from one scarred hand to the other. Reminding of my sin, and time again, your truth is drowned out by the storm I'm in. Today I feel like I'm just one mistake away from you leaving me this way. Jesus, can you show me just how far the east is from the west? 'Cause I can't bear to see come rising up in me again. In the arms of your mercy I find rest. 'Cause you know just how far the east is from the west, one scarred hand to the other. I know you've washed me white, turned my darkness into light. I need your peace to get me through, to get me through. Truth your word reveals, I'm not holding on to you, but you're holding on to me. You're holding on to me. Jesus, you know just how far the east is from the west. I don't have to see Jesus from Nazareth, got the grace shaking, shots of grace taking. live my life better. I live subconscious with Yeshua. Flow in my veins when I'm messing up. The old me was fresh but not fresh enough. I'm bony but test me, you messing up. Stepping up, train, get that leveled up. We got the medals, the peasants can mess with us. Look at the blood, blood. Give me it, oh, yeah. This is why I am alive. Only the strong and survive. Blood, he did it. These guys, they got nothing on me. I'm covered in blood from that tree. I'm free, I'm clean, take nothing with me. Now we just want money. Ice on my neck and it's dripping. Bad mama see this and riches. The money is just not sufficient. The paper has put us in prisons. Turn to a traitor from witness. Would you give up your king and see digits? Man, it's explicit. Why would he do this? That was a nuisance. Just a new revolution. Walk away, I look like Judas. Money ain't do it. The blood is bitter, super fluent. Everyone uses. Watch out for Lucy's illusions. Humans, we are not losing. Choose them. Take the blood and see the new things blooming. Blooming, death abusing. Freedom was bought with his execution. Denying when he gets intense. Hit him and hit him again. We can't even see his skin. Love the sin, I hate the sin. Spit on the winner, still he take you in. Strip the guilt, clothing all reflections. This the guilt we feel in our addictions. It's just that we're alone in these conditions. But he listens to the groans and he's persistent. Look at the blood, blood. Give me it, oh, yeah. This is why I am alive. Only the strongest survive. Blood, he did it. These guys, they got nothing on me. I'm covered in blood from that tree. I'm free, I'm clean. This is the same party that wants to know nothing. Nothing. Yeah, look at this drip, man. This drip, it has made me so hazardous. Oh, yeah. I was that mummy, man. Came up with Jesus like Lazarus. Oh, yeah. Enemies mad cause they lost it or not a draw. Thought they could battle us. Yeah. Angels surround me, no bounty can drown me cause his love it tackled us. Rescue me. just wanted to know if y'all would walk with me, man. Just take a quick stroll with me, dog. See, there's an urgent problem on man's hands. It's an emergency, yo. How long will man reject the hand of God, who's chosen to wrap himself in human flesh and die for our sins? Walking in the land of the living, but we choose to deny the very hand that was given. If he had never touched the very land that was risen, then we have no chance because we just can't be forgiven for our sins. Born in a manger, we can say he came from the slums. Triune God, no father and son, the same in one. I can't blame him for asking if this cup would pass, or maybe somebody would drop it, crush the glass, but no. He had to endure the wrath, was looked at through glasses of Adam and pure as trash. Sure, the task was planned, because God foreknew those he predestined, he called the worst in sin, he saw too, so. He knew, though, that man's heart was wicked and darkness was in it. Without him, it'd be hard to the finish. Whoa. No man should be lost in existence. For the softest to the hardest, we're living the call to repentance. So, what's your excuse when even trees tell a story? The wind that we breathe, the sun and the seas give God glory. But us human beings won't receive our God story. Who chose to bleed, take heed to God's story. Cause his sacrifice was perfect, unblemished. But us human beings were imperfect with sinners. Because Adam and Eve's disobedience given to us. So, please thank Jesus for delivering us. Walk with me in a land to live in, but we choose to deny the very hand that was given. If he had never touched this very land that was risen, then we have no chance because we just can't be forgiven for our sins. Eyes of a sinner reborn through the sufferings of Christ, corrupted life filled with darkness till he plugged up the lights, and then dimness was then brightness, and this became righteous as God looked at his son. It's only begotten, my sins, they were then forgotten, covered by the blood that was dropping. Look what I've become, a vessel of worship, a servant at the knees of a king, who in fact stood in the gap so that we could be redeemed. He's perfect. No one else would have loved me this much to pick and see fit that his only son would be crushed. Fathom us without Jesus, human life being rejected by God, whose presence won't allow our filth to be accepted. Even Christians of the Testament of the Old would testify to prophecies fulfilled before he arose. How can you deny his very existence, wrapped in flesh and tissues, defeated death? John the Baptist can unwrap the latch from his shoes. Walk with me in a land of the living, where we choose to deny the very hand that was given. If he had never touched this very land was risen, then we have no chance because we just can't be forgiven for our sins. That's why I can't define what a life's like, searching for a bright light, dim darkness within, sin isn't Christ-like, stresses that cling, pressures extreme, your flesh is unclean, that's why it's rejecting a king. But there's a battle inside, you know that you feel, what side soul cries when you deny what is real now? As the struggle intensifies, it's either the Lord ahead with the road to perdition lies. Sufficient cries of agony wallowing in the trends, following men like them for throttle inside your sins. Bottles you blend with herbs to cover the broken pieces. Spirits emerge, smothering words out of our preachers. Sincere with your cries that you're fearing demise while your spirit it dies. The war isn't clearing your eyes. Sincere with your cries that you're fearing demise while your spirit it dies. The war isn't clearing your eyes. Walk with me. Walk with me in a land of the living. Well, we choose to deny the very hand that was given. If he had never touched this very land that was risen, then we have no chance because we just can't be forgiven for our sin. Walk with me in the land of the living. Well, we choose to deny the very hand that was given. If he had never touched this very land that was risen, then we have no chance because we just can't be forgiven for our sins. Site da Rede Nacional Gospel. RedeNacionalGospel.com.br. Rede Nacional Gospel. Sempre com você. A unção de Deus está sobre mim. E hoje, quarta-feira, às 19h30, acontecerá a reunião. A unção de Deus. A unção de Deus está sobre mim. O óleo de Deus. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre mim. Esta unção vai te capacitar a servir ao Senhor. E você vai poder tudo naquele que te fortalece. Vai ajudar a unção, posso ordenar enfermidades, vão ter que sair. Todos os problemas irão bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. Venha e participe desse momento tão especial de Deus para você. Paz e Vida Ministério Zona Sul. Acreditando que você pode viver debaixo da unção. Debaixo da unção, posso ordenar enfermidades, vão ter que sair. Todos os problemas e angústia, Deus vai destruir. Debaixo da unção, posso abrir muitas prisões só com o meu louvor. Posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre o aplicativo da Rede Nacional Gospel. Estará todo mundo ligado. As melhores, na melhor. Rede Nacional Gospel, Paz e Vida, a melhor. Siga. Arroba Paz e Vida Oficial no Instagram. A Paz e Vida Ministério Zona Sul, pensando em facilitar os verdadeiros adoradores, propõe a você doar a sua oferta ou devolver o seu santo dízimo por meio do Pix. A nossa chave do Pix é o e-mail pvalcançandovidas@gmail.com. Repetindo o e-mail da nossa chave, pvalcançandovidas@gmail.com. A sua doação é importantíssima para o bom andamento da obra do Senhor. Diz a Bíblia: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paz e Vida Ministério Zona Sul, acreditando assim como você que ofertar é um ato de amor. WhatsApp da Rede Nacional Gospel. Operadora 11-3723-7577. Rede Nacional Gospel, como eu posso te ajudar? Alô? Oi, está me ouvindo? É da Nacional Gospel? É sim, como eu posso te ajudar? Eu não estou conseguindo baixar o aplicativo da rádio, você pode me ajudar? Claro, com toda certeza. Vamos lá. Sabe aquele aplicativo onde você baixa o WhatsApp, o Facebook e o Instagram? Então, meu irmão, eu saio de casa para trabalhar e queria ouvir a rádio no ônibus com meu fone de ouvido e não mexer no Facebook. Não, irmã, não é isso. É que você baixa o aplicativo da rádio pelo mesmo lugar. Ah, que bênção! Eu não sabia, não. Então, você procura no seu celular pelo App Store ou Play Store. Lá, você procura no campo de busca por Rede Nacional Gospel. Pronto! Fácil! É o primeiro aplicativo que aparecer com o fundo branco e a logo da rádio. Como é? Você pode repetir? Eu não entendi muito bem. Claro que posso. Vamos lá. Desbloqueie o seu celular. Procure pelo aplicativo Play Store ou App Store. Vai no campo de busca e digite Rede Nacional Gospel. É só clicar em instalar e aproveitar a melhor rádio gospel do Brasil. Agora eu consegui! Que Deus te abençoe. Eu que não perco mais nenhum programa desta rádio abençoada. Site da Rede Nacional Gospel. RedeNacionalGospel.com.br. Indicativo de frequência. Canal 210, operando em frequência modulada, 89,9 FM em Minas Gerais. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Diferente das iguais. Diferente de tudo que você já ouviu. Aqui, não copiamos ninguém. Rede Nacional Gospel, Paz e Vida, a melhor. WhatsApp da Rede Nacional Gospel. Operadora 11-3723-7577. Thank you. passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mais, pois encontrei sua paz. Pois encontrei sua paz. Sua luz brilha em mim. Eu sei, eu já andei perdido, pai, trilhando o caminho de espinho. Mas já bolei meu plano. Busco as bênçãos do alto, eu nunca tô moscando. Sei que o fardo é leve, meu rei vai voltar em breve. Miami Bass, hoje ouro me aquece. Hoje eu sou livre porque ele morreu na cruz. Não tô mais preso em correntes. Esse que Deus me guarda, esse que Deus tudo faz. Sei que teu amor não falha. Ele é a própria paz. Não, não, não, não temerei mal algum, porque comigo ele está. Não, não, não, não temerei mal algum, ele está no meu caminhar. Não, não, não, não temerei mal algum, porque comigo ele está. Não, não, não, não temerei mal algum, ele está no meu caminhar. Vai voltar em breve. Miami Bass, ruas de ouro me aquece. Hoje eu sou livre porque ele morreu na cruz. Não tô mais preso em correntes. Não, não, não, não temerei mal algum, porque comigo ele está. Não, não, não, não temerei mal algum, ele está no meu caminhar. Não, não, não, não temerei mal algum, porque comigo ele está. Mas mais sentido pra você, Rede Nacional Gospel. Mas mais sentido pra você, Rede Nacional Gospel. Já refugia a glória eterna. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais das suas.

to the after show, where everyone's invited. If you're ready, let's go. Welcome to the after show. The party never stops, it goes on and on. Welcome to the after show. It's not what you know, it's who you know. Are you coming to the after show? It's not what you know, it's who you know. Now will somebody hit the light and drop that bass. We yells at seven, so you know that this place about to blow. On the mic, now I'm living brand new. See, I'm giving out, living out, how about you? Is your name on the list when you hit town? Or will you wait till the last minute? Cause it's all about you, innit? At the last bow, don't wait for the final round and your name's not down. Welcome to the after show. It's not what you know, it's who you know. Are you coming to the after show? It's not what you know, it's who you know. Now will somebody hit the light? Drop that bass. We yells at seven, so you know that this place about to blow. Quando os meus pés se quebrarão, me zombarão, me criticarão, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento.

Que adianta, se adiante a consequência vem. De Citroën pra ser refém dessas notas de 100. Entrar pro crime, achar que é firme o castelo de areia. Quando desaba, se naufraga o canto da sirene. E é pesado, neguinha. O diabo não tá brincando, ele quer te considerar no meio dos malandros. O inimigo tá maiando, vendo você se acabando. Conhecido da palavra e passa pano pra malandro. Na madruga tudo rola, puxa, prensa, solta. Fumaça só embaça e alimenta sua revolta. Dando pala, só risada, tá chapado de marafa. Seu palhaço tatuado de você da gargalhada. Desde Caim eu vi cair mais de 10 mil maluco. Quantos cabeça oca, vida louca já deu curto. No furto que eu não curto, um 5-7 ganha palma. No ferro que ele fere, que prefere, perde a alma. O crime não é creme, já disse outro poeta. Tô fora dessa lombra, vida longa é nossa meta. Na sede eu sigo alerta de quem segue o saga certa. Porta estreita segue aberta, bem e mal a lida alterna. Luto contra o errado no pecado que me cerca. Pra vencer meu instinto, sangue tinto, a vida eterna. Luto contra o errado no pecado que me cerca. Pra vencer o meu instinto, sigo firme, a vida eterna. Conseguiu entrar no crime, fi. Mas nesse crime, quantos criminosos eu vi cair? O whisky head se quebrou na bala de dundum. E quem pagava de bandido hoje é só mais um. Um dia a gente conseguiu entrar no crime, fi. E nesse crime, quantos criminosos eu vi cair? O whisky head se quebrou na bala de dundum. E quem pagava de bandido hoje é só mais um. Não tem quadrado e numerado, é quando a morte vem. Só Cristo salva das rajadas na reta que vem. Meu Deus é pai, não é padrasto, quer te libertar. Cola comigo na igreja que cê vai brilhar. Rodinha louca dos pivete na quina foi louça. Vidinha monstra na madruga, moscando com os mosca. Fui avisado, sai da quina, que na quina nasce. Os robozinhos que na quebrada desfigura a face. Cobra criada sem Jesus acaba dando bote. Na ambição correndo em busca de catamalote. Eu descobri que o Salvador morreu por mim na cruz. E no meio dessa escuridão eu enxerguei a luz. Já vi morrer os maloqueiros e os banda voou. Já vi malandro se dar mal na contramão do flow. Quantos malucos que bate no peito e diz que é pá. Quantos no IML hoje faz a mãe chorar. Porque no crime se envolveu e no crime morreu. Porque no crime ele venceu e no crime perdeu. No crime jogou fora a felicidade da vida. Correu atrás do vento, hoje só anda na estiga. Mulher, dinheiro e os pulova no pulso era mato. Longe levou terra nos peitos, num caixão lacrado. Te avisei, só Cristo salve, quer te libertar. Cola comigo na igreja que cê vai brilhar. Olha o vacilão. Não toma no sujeito. Um dia a gente conseguiu entrar no crime, fi. Mas nesse crime, quantos criminosos eu vi cair? O whisky head se quebrou na bala de dundum. E quem pagava de bandido hoje é só mais um. Um dia a gente conseguiu entrar no crime, fi. E nesse crime, quantos criminosos eu vi cair? O whisky head se quebrou na bala de dundum. E quem pagava de bandido hoje é só mais um. Não tem quadrado e numerado, é quando a morte vem. Só Cristo salva das rajadas na reta que vem. Meu Deus é pai, não é padrasto, quer te libertar. Cola comigo na igreja que cê vai brilhar. Mais paz e vida pra você. Hoje tudo vai mudar. Quando você clamar, a graça do Senhor, a tristeza se converterá em alegria. que passei, tudo aquilo que chorei, só me fez aproximar de ti, Senhor. Tua graça me curou, e apaixonado estou cada vez mais. Graça! ficar na mão. Mas paz e vida pra você. Não há outro, não há outro. bate a cabeça. Deus mandou, eu vou te falar. Alô, DJ! Tá proibido recuar. Tá proibido recuar. A ordem de Deus é pra baixar. Tá proibido recuar. Eu quero isso aqui, velho. Tá proibido recuar, tá proibido recuar. A ordem de Deus. Tá proibido recuar. Passa a mão. Tira o pé no chão, tira o pé no chão. Tá proibido recuar, tá proibido recuar. A ordem de Deus é pra baixar. Tá proibido recuar, tá proibido recuar. A ordem de Deus é pra baixar. Tá proibido recuar. Eu quero ver essa galera do fundo aqui. A ordem de Deus. Tá proibido recuar, tá proibido recuar. Te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu? Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim. Porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode? pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. Facebook.com Paz e Vida Oficial. Nas suas férias de julho de 2025, na Turquia, você vai conhecer as sete igrejas do Apocalipse. Você está pronto para uma jornada jamais vivida? Venha e conheça as sete igrejas do Apocalipse na antiga e maravilhosa Turquia. Você vai conhecer e explorar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Locais estes onde a história e a fé se encontram. Cada igreja das sete igrejas do Apocalipse conta uma história única de fé, perseverança e espiritualidade. Prepare-se para viver uma experiência inesquecível, sentindo a presença do passado no tempo presente. As sete igrejas do Apocalipse, um convite para descobrir, refletir e se envolver com Deus. Reserve agora a sua viagem e viva uma história que ecoará na eternidade. Ligue 0 operadora 11 3723 7575. Compareça no escritório de atendimento na rua Tristão de Campos, 161, Butantã. Ou mande uma mensagem no WhatsApp do pastor Rafael Bastoge. Ligue 0 operadora 11 96368 0990. Ligue 0 operadora 11 96368 0990. E acessando o site www.turquia2025euvou.com.br. Você fica a par de tudo. Sete igrejas do Apocalipse na Turquia. Sua próxima grande descoberta. Rede Nacional Gospel, muito mais que rádio, é mais paz e vida para você. Paz e vida para você. Às quintas-feiras, as mulheres estarão em ação, em seu favor, para abençoar a sua vida. Então esteja você com elas. E seja poderosamente abençoado na reunião de louvor, oração, pregação e cura interior. As bênçãos de Deus, você não pode deixar de recebê-las. Então participe com as mulheres de Deus desta reunião. São elas que louvam, oram, pregam a palavra e determinam a cura. Compareça nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou às 7:30 da noite. Em todas as igrejas da Paz e Vida, Ministério Zona Sul. RedeNacionalGospel.com.br. As melhores, na melhor. Rede Nacional Gospel Paz e Vida, a melhor. Você ouve Rede Nacional Gospel. Diferente das iguais. Diferente de tudo que você já ouviu. Aqui não copiamos ninguém. Rede Nacional Gospel Paz e Vida, a melhor. Siga facebook.com/ Rede Nacional Gospel. Atenção, esta importante informação é para você, líder de ministério, ou a quem possa interessar. O Recanto Viva a Vida oferece o seu sensacional sítio para realização de festas, shows, casamentos ou acampamentos. O Recanto Viva a Vida. Aluga o seu magnífico espaço com toda a sua infraestrutura, proporcionando todo o conforto, segurança, divertimento e lazer. O Recanto Viva a Vida é um lugar ideal para confraternizações empresariais, casamentos, alojamentos, formaturas, aniversários, retiros espirituais, workshops, palestras, encontros da melhor idade, dos jovens ou de mulheres. O Recanto Viva a Vida é um lugar exuberante, com muito verde, que fica localizado na zona sul de São Paulo, a 40 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé. Oferecemos para o seu entretenimento, a preços super especiais, 3 piscinas, igreja para realização de cultos, salão de festas, churrasqueira, salão de jogos, refeitório, alojamento para mais de 100 pessoas, trilha de caminhada para o Monte da Oração, campinho de futebol, além de uma belíssima vista para o lago e muito mais. Faça já sua reserva para um final de semana ou para um feriado prolongado. Ligue 3723-7576. Eu disse 3723-7576. Ou acesse o site www.recantovivavida.com.br para conhecê-lo por meio das fotos ou vídeo. Se preferir, faça-nos uma visita pessoalmente. Recanto Viva a Vida, um lugar generoso de Deus para o seu retiro espiritual, entretenimento, descanso ou lazer. Site da Rede Nacional Gospel. RedeNacionalGospel.com.br, o aplicativo da Rede Nacional Gospel. Fique por dentro de todos os programas, de onde quer que você esteja. Chegou o novo aplicativo da Melhor. Prático, simples e o mais importante, recheado da programação mais abençoada do Brasil. Para baixar é fácil. Vá ao aplicativo Play Store ou App Store. Procure por Rede Nacional Gospel. Clique em baixar e pronto. Em casa, no trabalho, no ônibus ou na rua, você nunca mais vai perder o seu programa preferido. Ah, e se estiver com problemas para instalar o aplicativo, entre em contato com o suporte da Rede Nacional Gospel. 11-3723-7577. Rede Nacional Gospel, levando paz e vida para o seu lar. Aqui é uma atrás da outra. Rede Nacional Gospel, paz e vida. A melhor. Diferente de tudo que você já ouviu. Aqui não copiamos ninguém. Rede Nacional Gospel, paz e vida. A melhor. Rede Nacional Gospel. Mais paz e vida pra você. Indicativo de frequência. Canal 210, operando em frequência modulada, 89,9 FM em Minas Gerais. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Rede Nacional Gospel. Mas paz e vida pra você.

por que o mar não se abriu? Sabe por que a porta se fechou? Você pensou que Deus te esqueceu, mas na verdade Ele te guardou. Sabe por que você não desistiu de tantas vezes que você tentou? Parece até que a fonte se secou. Não, não, Deus só te guardou. Entre as pausas da sua respiração dá pra notar que até se cansou, mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo foi teu pai que te guardou. Quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus. Grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Pausas da sua respiração dá pra notar, até se cansou, mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo foi teu pai que te guardou. Quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus. Grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus. Grava isso aí. Quem te guarda é Deus. de crer. E você? Não caminho por vista, eu caminho pela fé. Chorando ou sorrindo, eu não nego quem Deus é. Deus é tudo que eu preciso, Ele é meu ar, por Ele eu vivo. Eu vivo. Aprendi a descansar, eu sei em quem eu creio, nunca vai falhar. Aprendi a descansar, eu sei em quem eu creio, nunca vai falhar. Eu não. Eu só preciso crer. Ainda que a terra se abale, ele permanece.

vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Stumbling inside the airport, red eyes, Ray-Bans, so sick deprived. Is it wrong to wanna put up, celebrate, show love, not in the club? I throw a house party for my cousin, I'm blood. We all scream, squad, squad, looking like we thugs, yeah. About the time, man, we gotta let them know. Quiet for some time, we need to let them know. Sliding through the spot, we gotta let them know. We gotta let them know. A couple others in the corner hating, man, I ain't tripping. I go by the name Pyrex, you understand. I'm a Mac and I know that God is the only perfect man. Better get back on the way back, done did that, wanna hit that. I done hit that, wanna fear that, go ahead, Jack, go ahead then. I ain't tripping cause I'm over telling my own business. I'm a fitness, what got started. That's on my daughter, that's on my mother, my brother, that's on my father. You know I can't forget about my son. What does that tell you? I'm a man, I'm a wrong one. Ain't got time for games, don't play none. Might catch me in the church, I'll be in the club. But don't take nothing from me, yeah, yeah, my Christian. Stop looking at me and start to listen. I'm a blessing, no weapons, only weapon I got is my verbal message. At the time, man, we gotta let them know. Quiet for some time, we need to let them know. Sliding through the spot, we gotta let them know. Quiet for too long, we gotta let them know. About us, spy, we cool with taking photos. So much hate, guys. Try to question our motives. You don't even know. Is it wrong to wanna blow up? Two round, show love when we in the club. I've seen it packed out. All my cousins, I'm a blood. We all screaming, squad, squad, looking like the dogs, yeah. About the time, man, we gotta let them know. Quiet for some time, we need to let them know. Sliding through the spot, we gotta let them know. Crying for too long, we gotta let them know. Nacional Gospel, sempre com você. Às quintas-feiras, as mulheres estarão em ação, em seu favor, para abençoar a sua vida. Então esteja você com elas. e seja poderosamente abençoado na reunião de louvor, oração, pregação e cura interior. As bênçãos de Deus, você não pode deixar de recebê-las. Então participe com as mulheres de Deus desta reunião. São elas que louvam, oram, pregam a palavra e determinam a cura. Compareça nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou às 7:30 da noite, em todas as igrejas da Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Rede Nacional Gospel, sempre com você. Você que ama e é abençoado em ouvir esta emissora, você poderá ouvir esta mesma programação, seja por websites, FMs comunitárias e outras. Ouça então pela seguinte emissora, no sul de Minas Gerais, Três Pontas e região, em 89.9 FM. Ouça também pela internet, tanto nos aplicativos como nos sites. Acesse Web Rádio Rede Nacional Gospel. É só você baixar esses aplicativos e nos ouvir nas 24 horas do dia. E você que é proprietário de emissoras de rádios, AM, FM ou web, querendo retransmitir a nossa programação gospel, parcial ou 24 horas por dia gratuitamente, acesse www.redenacionalgospel.com.br. Mais informações, ligue 0 operadora 11 3723-7575 ou acesse o site www.pazevida.com.br. Rede Nacional Gospel. Mais paz e vida pra você. As melhores, na melhor. Rede Nacional Gospel, Paz e Vida, a melhor. Você ouve Rede Nacional Gospel. Baixe o aplicativo da Rede Nacional Gospel e não perca o programa que você ama só por não estar ao lado do seu rádio. Essa informação é para você que não vive sem a programação abençoada e edificante da melhor rádio gospel do Brasil. Vá à loja virtual do seu celular e digite Rede Nacional Gospel. É só baixar e instalar. Uma programação 24 horas que te enche de paz e vida. Você pode também mandar uma mensagem no WhatsApp da rádio 11 3723 7577. Nossa equipe te dará todo o suporte que precisar para te ajudar a baixar o aplicativo da melhor. Rede Nacional Gospel, levando paz e vida até você. Você ouve Rede Nacional Gospel. Tá todo mundo ligado. Indicativo de frequência. Canal 210, operando em frequência modulada, 89,9 FM em Minas Gerais. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Diferente das iguais. Diferente de tudo que você já ouviu. Aqui, não copiamos ninguém. Rede Nacional Gospel, Paz e Vida, a melhor. Siga facebook.com Paz e Vida Oficial. Rede Nacional Gospel, mais paz e vida pra você. que fez por mim. Tô pronto pra guerra, tramando um plano perfeito pra ganhar ela. Os menores são implacáveis, é pique de favela. Sei que morro por elas, eu vivo só por elas. As mãos para o alto, do alto do monte sou iluminado. Escolhido, eleito por muitos, sou grato por Deus e sou abençoado. Fugindo desse recalcado que veja minha vida me olhando de lado. Protegido pelos anjos de fato, mal olhado não me pega tão fácil. Sei que teu espírito me move todo dia. Então veja em minhas atitudes, a fé me contagia. A justiça é implacável porque sei que edifica. Diamante de obra-primos, menores importando Bíblia. Tô predestinado, tô pronto pra guerra. Tramando um plano perfeito pra ganhar ela. São implacáveis, é pique de favela. Sei que morro por elas, eu vivo só por elas. Vem geral com a mão pra cima. Olha como o menor muda o clima. Predestinado, eu não vou parar. Sei de onde eu vim, onde quero chegar. É assim que é. Só Deus pode me julgar, por isso eu tô de pé. Seguindo com fé. O meu inimigo debaixo do pé. Me olhando e um plano tramando. Mas não vai dar nada não. Vários anjos na contenção. Então mantém a atividade que o mestre vem. Do alto, fico forte quando eu tô fraco. Eu sigo predestinado. Não tô sozinho, tô com Deus do lado. Deixa eu te manter no foco. Cada vida sou eu que piloto. Samuel. Andando pelas ruas, vi onde cê tava. Botei na tua casa e vi desprezo de quem lá morava. Partilhei do pão, bebi do vinho e não saí da graça. Fugindo da vida de faça, zero erro sem mancada. Predestinado, tô pronto pra guerra. Tramando um plano perfeito pra ganhar ela. Os menores são implacáveis, é pique de favela. Sei que morro por elas, eu vivo só por elas. Mais paz e vida pra você. Yeah. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. Things annoy you. I just wanna make you feel like everything I ever did was never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia, what did I do wrong? It's time, that's parents for you. Very loyal, should I have my back? Would you put a knife in my hand before? What else should I carry for you? I care for you, but I'm on the edge right now. Wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them down. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. You don't wanna make this work. You just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt yet. Let me guess, you want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I might have to leave. Please don't come after me, I just wanna be alone right now. I don't really wanna take it all, go ahead, just drink it all. Don't know you're gonna call them all, like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now, give it all to you. On the edge right now, I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them down. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. Don't talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. It didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must've missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. It's like we're on the edge right now. Alegria da tua presença, alegria da salvação. pode não vê-lo, nós sabemos que Ele está aqui. Ele está em nós. Aleluia. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver. Do Senhor. O apóstolo Pedro vai nos dizer: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Não é qualquer alegria. Não é uma alegria passageira. É a alegria que nós podemos sentir quando nós recebemos a salvação do Senhor. É a alegria que nós sentimos quando nós desfrutamos de comunhão com Ele, quando temos intimidade com Ele. É a alegria que flui dEle, porque Ele é a nossa alegria. Oh, obrigada por isso, Pai. Isso não quer dizer que nós não teremos dias difíceis na nossa vida. O mesmo texto diz: nisso vocês se alegram. embora por um pouco de tempo seja necessário serem entristecidos por todo tipo de provação. E isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. As provas virão, mas a alegria está em nós. A nossa alegria não depende das circunstâncias, porque a nossa alegria não é simplesmente a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. Para nós, a alegria é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus, oh, oh, oh, oh. Estou no centro sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu. Acreditou, viveu no mundo de ilusões, depositou tua fé em homens que não podem responder tuas orações. Acredite o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Com o Criador, você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Thank you. Control of it, it's not your typical love, it's a miracle. You stepped into my world, and you got a hold of me. Now you won't let go of me. O que fez por mim? É tão bom ter alguém que me queira bem e deu a vida por me amar. Te dou o meu melhor.